controle Salvador, é o tá 3179, passa o 9210 no perfil da Dael, autoriza pro direto de Dael da presente. 3179, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar autorizado. Tato, muito obrigado. Já visual na final por Ondina, Guardião 06. Frequência livre. Livre. Eco Zulu Nova Lima, chame Recife 1-2-6-8-5. Sendo 225, livre LS. Livre LS, 225 vai reportar estabilizado. Do 223 no localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre 1186. 1186, seja obrigado, 223. Boa. E Salvador, corrigiu bom dia. Passarinho do 2223, estabilizado. E aliás, 3-0. Passarei 2-2, 2-3, altímetro 1-0, 1-2. Sim, pouso autorizado 990, vento 030 graus, 059. Livre, pouso 990, passarela 2223. Sino 225, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. É, 225. O sino 225, Duna localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, 225. Xaner 6225. Xaner 6225, número 2 na aproximação, guarda vitalício. Zona 79, chame Recife, 13325. 13325, bom dia. Papá, Mike, Eco, Delta, só confirmando, Manati, o nome, o PES? Ciente autorizado, Manati, o nome, o PES, decola da 17 com curva direita no corredor Axé. Controle 119.8, torre 118.6, aciona 0126 no transponder. Informação Índia, eu vou ir para ITAP, desça para 5.012, ITAP Duna e ILS X-Ray para pouso, câmbio. Voando na proa de Itap, desce para 5.10012, o 9136 da Azul, muito obrigado. No 0, pátio 4, transfere agora a torre 118.6 para acionamento táxi decolagem, bom voo. Oceanara 6225, vento 040 graus, 059, pouso autorizado 10. Pouso autorizado 10, 6225. 23, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, passarela. trip 5345 na posição remota 3 para o pushback, acionamento 13. Autorizado, chama para o ataque. Chama para o ataque do trip. Controle 9136 da Azul, libera a velocidade. É, só se for high speed. É tudo que nós queremos, muito obrigado. Já que o senhor vai fazer com high speed, então vamos prosseguir direto do Duna, vamos descer para 3 mil. Melhorou, 3 mil na proa de Duna então, 9136. Para o push, eu tenho um Embraer da Passaredo que vai para remoto 14 agora. Afirmo. Cliente grato, após então o ingresso do Passaredo na remoto 14, autorizado pushback, chamo para o táxi. Grato pela colaboração, ok? Cliente, aguarda o Passaredo, depois faz o pushback e aciona a posição trip. Passaredo ingressa via Juliette para remoto 14. Juliette, remoto 14, Passaredo. Obrigado, querido. Solo Salvador, Chanel 6225. Chanel 6225, táxi via Alfa Índia para o 01. Alfa Índia 01, 6225. Controle Salvador, gol no 434. Gol 434, controle, é só a identificação. No 434, aí dentro. Contato radar, gol 434, 57 milhas afastado. Vou ir para a Duna, desça para 4012, Duna ILS para pouso. Pro de Duna, 4012, ILS. X-ray 10, gol no 434. Salvador, Delta 3604, cruzando o nível 210 para o nível 140. 3304, troque para 119.8. 119.8, na 3304. Seu Salvador, Delta 3304, cruzando o nível 210 para o nível 140. Dan 3304, este é o controle, meu cordial, prazer falar. Vamos lá direto Bonf e descer para 5000 com 1012. Direto Bonf, descendo para 5000 com 1012. Dan 3304, muito obrigado. E o nosso cordial, bom dia a todos. Meu cordial. Estou no zero, no ponto de espera, torre. Uno 8, decimal 62, ajuste no zero, 1-2, bom voo. A Juliette Alfa no ponto de espera da 1-0, chama a torre 118-6, ajuste 1-0-1-2, grato. Espera para 4 mil. Para 3 mil. Para 3 mil. Rico Delta Livre Táxi, porta, ingresso e decolagem. Controle azul 9136. Prossiga. É, tem aqui bem na proa de duna, tem uma formaçãozinha aqui, um uniforme. Seria possível interceptar o localizador na proa 050? Livre. Grato. Controle OTAN 3304, solicitando a gente estar livre de restrição de velocidade na estrada. A gente vai manter a velocidade por enquanto, capitão. Em descida para 5000, é o número 3 para pouso. Afirmativo, OTAN 3304. 345, próximo, ponto de espera da 10, pronto. 5345, ali decola 10, vento 030 graus, 059. Ali decola, trip. Azul 9136, livre LS. Equatará estabilizado, 9136, obrigado. 30 graus, 059. O Gol 1434 está passando 8000, reautorizado para 2000. Reautorizado para 2000 pés, Gol 1434. 5 decolou 1-0, controle 1-9-8. 19-8, 5-3-4-5. Controle Salvador, trip 5345. Trip 5345, controle Salvador, contato radar. Uno, controle 119.8. Ano, 119.8, Mike Echo Delta. O 1434, reduza para 210, livre LS. Reduzindo para 210, nós, livre LS, pistando 10, gol no 434. Controle Mike Echo Delta, bom dia. Mike Echo Delta, este é o controle Salvador, meu cordial. Vai manter a mil pés. Vou direto para o Manati. Mike Echo Delta. Autorizado, informe livrar na zona de controle, câmbio. Vai informar, Mike Echo Delta. O controle é o 5345? 5345. Pode voar presente aqui, voa de Dael, de Leda? Está autorizado, Leda. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, o 35297, em transferência, sem deformação índia, passando a posição conte. Trip 5297 para o controle Salvador, acione identificação. Identificou, é 5217. Quero desculpar, 5217, contato radar em Conde, voe para Lagoinhas para chegada Bonfe. Voando a Lagoinhas para chegada Bonfe. Salvador, bom dia, está 3663, 150 vai atingir na chegada Bonfe. 3663, prossiga para 5000 com 1012 na chegada Bonfe. 5000, 1012, 3663. American 980, flight level 180 for 170. American 980, insert now altimeter 1012, clean to 6000, Bonf arrival, runway down. 1012 on the altimeter and descend to 6000 for American 980. Azul 9136, localizador. 9136, checa o trem, chame a torre, 1186. Grato, seja. Até. Oi Salvador, muito bom dia, Azul 9136, no localizador por enquanto, 8 milhas e meia. Gente, 9136, reporta passando marcador externo, baixar gravado. Chama de volta em Simbra então, 9136. Tá 3304, liberando a restrição de altitude em descida para 3000. 3000, tá 3304. Control, good morning, 312 control, reducing to 250, clean to 7000, my arrival runway 10, altimeter 1012. Clear to 0070, reduce speed to 240 knots, my runway 10, 312. Altimeter 1012, reduce speed 250 knots. 0 graus, 059. Livre, pouso 90-9136. Uno 434, Duna, localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre. Uno 186-12, gol 434. Em Duna, chamando torres, Uno 186-12, gol 434. Boa. O TAM 3304, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a Baía de Todos os Santos. Desça para 2000, livre ILS. Descendo para 2000, para o ILS, curtindo visual, TAM 3304. O TAM 3663 liberado até 4 mil pés. 4 mil pés, 3663. No 434. Passar o 140, o 5345. Eficiente. Trip 5345, chame Recife, frequência 13325. 3325, 345, obrigado. 219 é o livrado, com o 9136. Solo, muito bom dia. Azul 9136, livrou Fox Foxfield. Azul 9136, bom dia. Táxi via Alfa Juliette para o 09. Alfa Juliette para o 9, Azul 9136. No 394, pouso autorizado no 0, vento 040 graus, 059. Pode confirmar para o 434. 6000, SNS 312. O vento 040 graus, 059. Ciente, livre pouso, gol no 434. 3663, libera restrição de altitude, prossiga para 2000. Liberada da restrição, 2000, tá? 3663. Salvador, TP 5217, na ponte da 5217, voe agora para Bonf, em descida para 7000. Ok, para Bonf, voando 7000. Controle Salvador, bom dia, azul 4228. 4298, esse é o controle, desça para 8000 com 1012, 250 mais na velocidade, a chegada mais. 8000, 1012, reduzido para 250 na chegada mais. 4298. Essa é livre. TAM 3304, cheque o trem, torre 1186.